Now I'm going to conjugate the verb ter, which in English means to have. Eu tenho, I have. Tu tens, you have. Ele ou ela tem. He or she or it has. Nós temos. We have. Vós tendes. You have. Eles ou elas têm. They have.